Paz do Senhor. Eu entendi hoje porque muitas pessoas estão se enchendo do Espírito, obedecendo a palavra de Deus, mas tendo uma vida de frustração, depressão e insônia. E eu aprendi assim. Eu colocava coisas novas na minha geladeira, mas empurrava aquelas velhas lá para o fundo, pressionava. Depois de uns dias começou a cheirar mal. Aí eu percebi que deveria ter tirado as velhas primeiro para depois colocar as novas. Assim é a vida de muitos que estão se enchendo do Espírito, mas pressionando, sufocando aquelas iras, contendas, más experiências e não colocando para fora primeiro. E Jesus Cristo disse: "Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Jesus é o amigo melhor, é o ombro amigo, e ele tira todo o lixo primeiro, para que nós possamos nos encher do Espírito e ter uma vida sem insônia, sem frustração, sem depressão e uma vida cheia de paz. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.